o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Pois é, boa tarde, galera. Mais um Classic Rocks aqui na sua RioSulRádio.com. Hoje, sabadão, véspera do Dia das Páscoas, véspera da Páscoa, né? Amanhã. Hoje tem chocolate com rock and roll, cara. Essa é a nossa dieta de hoje pra tarde de sabadão. Chocolate e rock and roll. Você fica na larica, meu irmão. Larica é chocolate, cara. Tem tudo a ver. Na boa. Sem brincadeira agora, tá bom? Pois é, nessa tarde aqui gostosa de sabadão, hoje a gente tem muita coisa boa pra mostrar pra você. Pois é, olha, hoje vamos mostrar o Bad Company. Eu já cansei de falar que a gente ia fazer. A gente não mostrou o Bad Company ainda não, né, cara? Ou não... Eu acho... Tem certeza que a gente fez, não, cara? Não, acho que não. Eu acho... Será que não? Bom, gente, se a gente fez, vai ser repetido e você vai gostar. Eu tenho certeza. Mas eu tenho quase certeza que não foi feito, não. Foi, né? Já foi feito, né? Tá vendo aí? Bad Company. Mas não tem problema. A gente repete. Foi um lapso, né? Foi um... Será que foram outras músicas, cara? Mas não tem problema. Foi um lapso daqui da minha memória aqui. Portanto, a gente vai deixar o Bad Company, então, para a última sequência, né, cara? Ou começa com ele mesmo? Começa com ele mesmo. Bom, quem não viu, quem não ouviu, vai ouvir, vai gostar. Eu tenho certeza que é com Paul Rodgers. Agora eu me lembro que eu até falei que ele fez um projeto, agora tá com um projeto do Queen, substituindo o Fred Mercury. Lembra que você falou que é insubstituível, aquela coisa toda? É, Rândia... Não tem como, cara, tentar substituir ele não tem como. Mas tudo bem, isso foi um lapso meu, peço desculpas, mas tá valendo, tá bom? Vocês vão conhecer o Blackfoot, Blue Oyster Cult, olha só, não é qualquer coisa não, hein, cara? Blue Oyster Cult e Black Oak Arkansas. Cara, são quatro supernomes dos anos 70, tem Southern Rock aqui pra dar uma pau, tem um Southern Rock ao vivo e tem um rock meio country, meio... Sabe como é que é? Você mesmo vai tirar sua própria conclusão, tá bom? Não adianta dizer que é um Southern Rock e você achar que não é. Misturado com country também vai ficar uma coisa gostosa, tá bom? A gente começa com o Bad Company, mais uma vez pedindo desculpas a vocês, já que a gente já tocou o Bad Company aqui, mas não tem problema, tá ok? Tem muita coisa boa, a gente começa com a faixa título. Bad Company, esse álbum aí é de 1974, pra você ter mais ou menos uma ideia. 1974. Tá na ficha? Há 38 anos atrás, cara. Antes de julgar, tente se imaginar em 1974. É como eu falo pros meus filhos. Ah, rapaz, esse rock é muito... Pô, não é pesado, não sei o quê. Eu falei, cara, 1970 é tanto. Tenta voltar nessa época e tenta ouvir isso como se fosse nessa época. Não, é outra conversa, né, cara? Vamos lá, então. Oi? O pessoal tá acostumado com ABBA, com Creedence, com Rolling Stones, aquela coisa toda. De repente, chega o Bad Company e acabou fazendo o sucesso que fez até hoje. Aliás, eu vou mostrar ainda, tem na discografia que a gente tem aqui, o último show dele, o último disco deles lançado em 2010. Vocês vão vir na íntegra, tá bom? A gente começa com a faixa título, então, do álbum e do grupo Bad Company. Vamos lá. Classic Rocks. Rebel soul. took a gun and threw away the song. Now these towns, they all know our name. Six guns out. Claim to fame. You made me what I am today. You love me. I'ma leave you, baby. I'ma leave you, baby. I was dirty, and you took me home and washed my face. I was nowhere, and you gave me home a resting place. I was nothing, and you gave me something to live for. I was nowhere. I'm a leaving you, baby. I'm a leaving you, baby. Oh, yeah. I was dirty, and you took me home and washed my face. I was nowhere, and you gave me home and resting place. I was nothing, nothing, and you gave me something to live for. I was nowhere, but I'll see it now like never before. Mama, I'm a loser. Oh, yeah. I'm a leaving you, baby. Olha, cara, se você tá achando que isso aí é água com açúcar, é o que eu acabei de falar no começo do programa. Tenta se imaginar ouvindo isso nos anos 70. Nos anos 70 não tinha nada pesado, meu amigo. É, a gente tava começando a engatinhar no heavy metal. Com Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin. Deve saber que Led Zeppelin não é heavy metal, tá? Deep Purple também é hard rock. Pesado mesmo era o Black Sabbath. Mas a gente tava começando a engatinhar, surgindo sons progressivos do Raya Hip, do Pink Floyd, mas tava tudo no começo, ainda tamo ainda nessa fase de Bad Company. Você ouviu aí, ó, Too Bad, Heartbeat, Living You, Burning Sky, Rocksteady, Can't Get Enough, que é a minha música predileta do Bad Company, e Bad Company, que é a faixa título. Tá ok? E lembrando vocês, amanhã, vocês que curtem aqui a Rio Sul Rádio.com, amanhã no Rio Sul em Concert, não é isso não? Rio Sul Rádio em Concert. Tem Coldplay. Não adianta torcer o nariz aí, você que é o roqueiro. Você pode estar até torcendo o nariz, mas essa rádio é eclética para vários gostos, meu amigo, tá? Tem gosto para todo mundo aqui. Portanto, se você gosta, experimenta ouvir, cara. De repente você vai gostar, tá? Não dói, não. Ao vivo no Rolling Show no Rock in Rio aqui, tá? Eu esqueci o nome do vocalista, é Chris Martin, né? Não, não é Chris? Não, a vocalista, qual é o nome dele? Não é Chris alguma coisa. Agora eu não me lembro o nome da... Ele chegou a cair, levou um tombo no palco e olha, na boa, o cara caiu, levantou, tocando guitarra e cantando. É, isso é que eu chamo de ter jogo de cintura. Olha, a gente vai pro break e na sequência, prepare-se. Você vai conhecer uma banda de Southern Rock que eu acho ótima. Blackfoot. Daqui a pouquinho. Classic Rocks. Pois é, começando aí a segunda sequência, né? A segunda sequência no Classic Rocks hoje, apresentando pra vocês algumas bandas interessantes, tá, cara? E olha, a gente vai continuar nesse esquema até a gente achar que já mostrou tudo que você devia ouvir. E olha que tem coisa pra caramba, meu amigo, você vai ver, tá legal? Aí, depois de tudo isso, a gente vai parar com esse esquema de meia hora de um grupo, meia hora de outro, a gente vai misturar tudo. Aí vocês vão ver que delícia que vai ser curtir rock and roll aqui no Classic Rocks, tá ok? A gente vai pro Blackfoot, eu esqueci o nome do guitarrista do Blackfoot, que agora tá no Lynyrd Skynyrd. Ele foi pra lá em 94 e tá até hoje, tá no Lynyrd Skynyrd. Eu esqueci o nome do guitarrista, que é uma fera, tá? Um Southern Rock de primeira, aliás, mandou um alô pro César da Oscar, que ele se amarra em Southern Rock, cara. Aí o César do Rio, toda essa galera, nossa, se for começar a falar aqui, nós vamos perder uns 5 minutos. Toda essa galera que tá ligada aqui no Brasil e fora do Brasil também, que estão ligados, já tem lá na Espanha, em Barcelona, tem gente ouvindo a gente, ok? Essa galera toda aí que tá ligadinho via internet, ligado no nosso programa. Aonde? São Francisco, Califórnia, meu amigo, olha só. É, malandro, brincadeira. É isso aí, diversificando bastante. Portanto, um alô pra toda essa galera. Especial pro meu amigo César aqui, nosso amigo César aqui, que é também anunciante da rádio e que gosta de Southern Rock. Não sei se ele conhece o Blackfoot. César, se você conhece, você deve estar com um sorriso no rosto agora. E se não conhece, você vai ficar no final do bloco. Você quer apostar comigo? A gente começa com o que, ó? Sitting on the Top of the World, Blackfoot. Vamos lá. Classic Rocks. your beats are walking. Let me take you for a ride. You can pay another time. but you can never tell. I'm running around here still looking for that pot of gold, and they tell me that it sits at the end of an old rainbow. See the mileage on my face, am I growing old? They tell me that it sits at the end. Aí, como se falava nos anos 70, aí, qual é, qual foi? É, malandro. Tá aí o Blackfoot, Blackfoot, mais um grupo de Southern Rock. Eu adoro o Southern Rock, já deu pra vocês perceberem, né? E muita gente também gosta. Você ouviu aí, ó, After the Rain, rolou também Hangtime, The Road's My Middle Name, Rainbow, Nobody Rides for Free e a primeira, Sitting on the Top of the World. É o Blackfoot, cara. Se você não conhecia, eu tenho certeza que você gostou. Guarda bem o nome, Blackfoot, tá? Vai rolar direto na programação aqui do Classic Rocks, com certeza, tá bom? E lembrando mais uma vez, você que curte aí a RioSulRádio.com também, que gosta de ouvir alguma coisa diferente, amanhã, Rio Sul Rádio em Concert, tem Coldplay ao vivo, o show completinho do Rock in Rio 2011, tá ok? A gente vai pro break e volta, vem cá, você conhece Blue Oyster Cult? É esse mesmo, Blue Oyster Cult. Não? Então espera um pouquinho que eu vou apresentar pra vocês, já já. É isso aí, galera, Classic Rocks, você que tá sintonizando agora pela primeira vez, tá aí, pô, não sabia que essa rádio existia, é isso aí, ó, RioSulRádio.com, tá com você aqui na programação maneiraça pra você, não é só o rock não, Não é só rock não, aqui você tem que curtir a programação da RioSulRádio.com, uma alternativa legal pra você que quer fugir das mesmices das FMs que estão rolando de fora. E olha que eu sou locutor de FM, eu posso falar isso de cadeira, tá? De cadeira, então melhor, de poltrona, né mesmo? Portanto é uma boa. E olha, e tem programas específicos, tem programas, qual é o ao vivo mesmo? É esse, é RioSulRádio em Concert. Tem o Flash House pra galera que gosta de dance, às 6 horas da tarde, sábado, de 6 às 8, né? É, 6 às 8. É isso aí, ó. E vem o Balada Rock, são baladas de grupos de rock que, olha, vai ser maneiro, hein, cara? Eu tô dizendo pra você, vai ser maneiro. Legal? Queria mandar um abraço pro meu amigo Calunga, Borjão. Aí, Calunga. Beijo em seu cangote, um abraço por trás pra você, tá, negão? Grande garoto Borjão, Aguinaldo Borges, trabalhou comigo na outra rádio. Grande figura. Ótimo cara e ótimo locutor também, com uma voz super linda. Borjão, tenta entrar em contato com a gente aqui, tá bom? Manda o seu telefone pro e-mail não, pro Facebook aqui. Aí eu passo meu telefone pra você. Valeu? Bom, como eu disse, pra você que não conhece Blue Oyster Cult, eu vou apresentar agora pra você, e você que já conhece deve estar com aquele risinho sacana no rosto, né? Qual é desse cara? Você acha que eu não conheço Blue Oyster Cult, meu irmão? Ótimo, se você conhece, parabéns pra você. Vamos lá então, vamos começar então com Stairway to the Stars, Blue Oyster Cult, vamos lá. Classic Rocks. Stairway to the stars. this one. Here it comes. can assure you. I'll take you over here, put you on the line. Here back to the pistol and I'm bullet's whistle. Landscape's open and the world is mine, still mine. Writings appear on the wall. The curtains part in landscape ball. When it's a red team day, like a mama's inscription. That way

Beleza, meu amigo, ó, anos 70, cara, antes você começa a criticar, anos 70, ou seja, há mais ou menos 40 anos atrás, tá? É, isso mesmo que você ouviu. Que sorte, se o seu pai curtiu, é sinal que você tem um pai que tem um bom gosto maravilhoso, tá? Bom gosto maravilhoso, bom gosto é maravilhoso, não é mesmo? Olha, você ouviu, é Books Boogie, Dance on the Streets, nada a ver com aquela versão de David Bowie e Mick Jagger, pelo amor de Deus, tá? O outro aqui, ó, é Odds on the Little Itself. Cara, às vezes até eu me destronco a língua lendo a minha letra. O problema é a minha letra escrevendo em inglês, tá? O problema não é isso. Burning for You e a primeira Stairway to the Stars. Blue Oyster Cult. Aliás, isso aí foi um show ao vivo que eles gravaram em 2002. Pra vocês terem uma ideia como da longevidade da banda, cara. 2002, tá? Blue Oyster Cult. Valeu? Bom, a gente vai pro break na sequência. Mais uma vez vou perguntar. Vocês conhecem o Black Oak Arkansas? Cacete não, né? Daqui a pouquinho vocês vão conhecer então. Volto já. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, chegamos então à última sequência, último set list do Classic Rocks de hoje, que como eu disse, está bem maneiro. E mais uma vez, olha, eu me confundi, acabei fazendo mais uma sequência do Bad Company, tá? Isso acontece, ainda mais no rock'n'roll, ainda com a cabeça cheia de rock'n'roll, cara. Você nem imagina. Deixa quieto. Bom, pra vocês que não conhecem, João, vou apresentar uma banda maneiraça, anos 70, daquele estilo bem anos 70, meio Southern Rock, meio Country Rock, meio Rock, tudo misturado, naquela época que o Rock estava começando a se dividir em várias tendências, mas você vai curtir. Black Oak Arkansas. A gente começa com Gin Dandy, vamos lá. Classic Rocks. Yeah. were gone. said I came to save your world. I sure know Messiah, Lord, too many hurdles I have yet through. I sometimes help my brothers, Lord, you know how much I help my sisters too. Turn the other cheek when certain people treat you like they do. But I'm trying my best, doing the best that I can. One day at a time, I make my living. And say, forgive and forget, for it's the promise tonight. Oh, I never forget, and I ain't sad for leaving. Favor, I remember every debt I have incurred. The face of every friend I made, the voice of every enemy I heard. Cara, falei pra você, cara, eles são muito doidos. Black Walker Kansas. Eu não vou mostrar pra vocês um show ao vivo deles. É uma coisa assim de outro mundo, cara. Na boa. Muito ótimo, como eu sempre disse. Bom, Forgive and Forget. Anterior, cara, eles pegaram o sucesso dos Beatles. Se eu não me engano, o segundo álbum dos Beatles, eu acho. Segundo álbum. Segundo ou terceiro, não tenho certeza. Tá? Taxman. E fizeram uma versão maravilhosa que você ouviu aí. Rod Rods. Rolou também, ó. Lord Have Mercy on My Blue. Rolou também, ó. So You Wanna Be a Rock and Roll Star, Son of a Gun, Hot and Nasty e a primeira, Dean Danzy. Tá bom? Olha, hoje foi amanhã. Semana que vem tem mais, cara. Tem muitas novidades. A gente vai tocar o Queen aqui também. Aliás, eu descobri que o Gary Moore chegou a gravar em 94, mais ou menos, com Jack Bruce, o Ginger Baker, os baixistas e o baterista originais do Queen. Nessa época eles tentaram fazer o Queen voltar a tocar, mas Eric Clapton não aceitou. Tá? Não sei porque ele não aceitou, que foi uma pena. Aí chamaram o Gary Moore, cara. Eu tenho o disco gravado aqui. Um dia desse eu vou mostrar pra vocês. Impressionante, tá? Jack Bruce, Gary Moore e Ginger Baker. Depois eles se separaram porque o Gary Moore começou a brigar com o Ginger Baker. É meio difícil, cara. É uma briga de egos meio brava. Mas o disco ficou gravado, então já tem um bom momento pra gente recordar. Bom, chegamos ao final então de mais um Classic Rocks. São os clássicos do rock que você curte aqui na RioSulRádio.com. Lembrando a vocês, semana que vem a gente vai estar de volta a partir das 14h, tá ok? E como eu sempre despeço de vocês, sabadão, você sabe como é que é. Vai sair, vai pra balada, vai curtir rock and roll. Vai sair de carro, meu amigo. Se for sair de carro, não beba. Ou se beber, não dirija. Tá ok? Peça pra alguém dirigir, chama o seu primo, seu cunhado, enfim, chama aquele cara que não bebe, pede pra ele com vocês numa boa, paga os refrigerantes do cara lá a noite toda, sem problema. Tá ok? Se dirigir, não beba. A gente se vê. Um abraço. Classic Rocks.